coisa linda é a vida do cristão, quando vive em harmonia, em perfeita comunhão, buscando a Deus dia e noite, noite e dia, e fazendo as maravilhas que Jesus autorizou. Este cristão tem a vida consagrada, e no fim desta jornada a vitória alcançará. Vive correto, sua vida é uma carta lida, a Deus é oferecida em perfeita comunhão. Quando ele ora, a doença vai embora, e o Senhor logo responde este crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora, o seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor. Que coisa linda é a vida do cristão, quando vive em harmonia e não anda em confusão. Não se envaidece, tudo crê, tudo suporta, sua carne está morta para este mundo aqui. Esse cristão tem a vida consagrada, e no fim desta jornada a vitória alcançará. Vive correto, sua vida é uma carta lida, a Deus é oferecida em perfeita comunhão. Quando ele ora, a doença vai embora, e o Senhor logo responde este crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora, e o seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor. Quando ele ora, a doença vai embora, e o Senhor logo responde este crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora, o seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor. O seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor. O seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor.